Seu cheiro no meu moletom, marca de batom. Um momento bom, fica no coração. Lembranças do que já se foi, cena de nós dois. Eu me lembro, amor, vira decepção. Me deixou sem direção, sem opção. Tive que juntar meus cacos, você me deixou em verdade. Não dá ter razão, sem paz no coração. Que sempre ganho tudo, perdendo pra mim mesmo. Tô contando as horas pra você voltar. Porque você não pega o celular. No coração, lembranças do que já se foi. Cena de nós dois, eu me lembro, amor. Vira decepção, me deixou sem direção. Que por mais que eu rode o mundo, eu só pensei em você. Não consigo aceitar o fato que foi te perder. Eu nem sei. Garotas inseguras nunca falam sobre o que sei. Mas isso é da B Produções, caralho, só lança braba. Seu cheiro no meu moletom, marca de batom. Um momento bom, fica no coração. Lembranças do que já se foi. Você me deixou.